elas falam muito, muito mais. Tanto faz se for mentira ou verdade, tanto faz. Se elas falam tão depressa ou se vivem sem pensar. E parecem com a brisa, com as ondas do mar, as palavras. Na espuma da champanhe, numa noite de luar, pelo brilho das estrelas, eu quero te encontrar. Que me importam as palavras, se você vem me falar. Tua voz é a carícia que me deixa sonhar. As palavras, as palavras são tão claras quando vem do fundo, vem do coração. As palavras são tão raras. Tem o frio e tem a chama, tem o gelo e tem o sol, o escuro e a luz e um farol. Quem te quer e quem te estranha, quem te fala que nem eu, quem te diz amor um dia, no outro dia te esquecer. Quem se lembra e telefona, quem te canta uma canção e te escreve de tão longe, e quem te traz ilusão. As palavras